acendendo a luz da paixão. A princípio eu acreditei que fosse ilusão. E assim começou nosso amor. Pouco a pouco a gente ficou dependente desse sentimento que pouco durou. Quando a gente se completa, tem histórias pra contar. Por que você foi embora se aqui é o seu lugar? E agora essa saudade me machuca toda hora. Não entende a razão por que você foi embora. Tão longe de mim, distante de mim, mas tão perto e dentro do meu coração. O amor me pegou, acendendo a luz da paixão. A princípio eu acreditei que fosse ilusão. E assim começou nosso amor. Pouco a pouco a gente ficou dependente desse sentimento que pouco durou. Quando a gente se completa, tem histórias pra contar. Por que você foi embora, se aqui é o seu lugar? E agora essa saudade me machuca toda hora. Não entende a razão